Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Prepare aquele lanchinho especial e o seu suquinho de laranja que vamos começar a leitura de mais um tema. Você está ouvindo o Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Como promover uma educação superior à distância de qualidade no Brasil? Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Entre 2011 e 2021, o número de ingressantes em cursos superiores de graduação na modalidade de educação à distância, EAD, aumentou 474%. No mesmo período, a quantidade de ingressantes em cursos presenciais diminuiu 23,4%. Se, em 2011, os ingressos por meio de EAD correspondiam a 18,4% do total, em 2021 esse percentual chegou a 62,8%. Os dados que refletem a expansão do ensino à distância no Brasil fazem parte dos resultados do Censo da Educação Superior 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e pelo Ministério da Educação, MEC, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. A série histórica da pesquisa indica ainda que as duas pontas da ferradura, ensino presencial e à distância, tendem a se afastar cada vez mais. Entre 2020 e 2021, o aumento de ingressantes nos cursos superiores foi ocasionado exclusivamente pela oferta de EAD na rede privada. Nesse período, a modalidade teve um acréscimo de 23,3%, 24,2% em instituições privadas, enquanto o ingresso em graduações presenciais reduziu 16,5%. O comparativo confirma a tendência de crescimento do ensino à distância ao longo do tempo. Texto 2. O crescimento da educação à distância EAD, tendência presente nos últimos anos, gera preocupação de especialistas por causa da regulação frágil do setor e da dificuldade de mensurar a qualidade dessas graduações. Os mecanismos atuais de avaliação de cursos não levam em conta, por exemplo, o tipo de plataforma online usada pelas instituições de ensino e o tempo dedicado a aulas síncronas, em que os alunos podem interagir em tempo real com os professores. A tendência é que as faculdades gravem o material didático apenas uma vez e o vendam para um número cada vez maior de interessados. Texto 3. O Censo da Educação Superior 2022 mostrou o disparo do EAD, opção de mais de 70% dos estudantes que ingressaram na faculdade no ano passado. Além da expansão devido ao cenário pandêmico, o crescimento é atribuído também à demanda por flexibilidade e preços mais baixos, especialmente entre aqueles que não podem arcar com os custos de uma educação presencial, refletindo uma tendência de ampliação de acesso ao ensino superior. Dados do ENAD apontam que o EAD será a primeira graduação para 80% dos estudantes, enquanto a taxa é de 60% para o ensino presencial. A modalidade, ainda, é a mais escolhida por pessoas acima de 41 anos, que correspondem a 21,6% dos alunos desse formato e 8,7% na faculdade presencial. Segundo a Associação Nacional de Universidades Particulares, o ensino à distância é a opção exclusiva de ensino superior em 1.904 cidades, mais de 63% do total de municípios onde há disponibilidade de ensino superior. De outro lado, a expansão do EAD no Brasil tem sido acompanhada por preocupações com a qualidade do ensino e com a dificuldade em mensurá-la. Críticas ainda incluem falta de rigor no material didático, pouca solidez na regulação, superficialidade do conteúdo e inadequação das avaliações. Além disso, a formação de professores para o EAD ainda é um desafio, pois muitas faculdades preparam os docentes principalmente para a educação presencial. Mas, apesar das críticas, há um reconhecimento crescente da validade e eficácia do EAD, com opiniões positivas de especialistas que acreditam que, em muitos casos, os resultados dos alunos de EAD são comparáveis ou até superiores aos da educação presencial. A